8630 copiado, Juliette Tango Zulu. Chaves 2260, desça 2000 pés, autorizado o final do procedimento ILS, que saiu da pista 10, reporte no localizador. 7 para 2000, ILS. X-ray da 1-0, reportará estabilizado 2230, passageiro. Fã 3804, tráfego na sua posição de 1 hora, em subida, passando 2500 pés, complete final do procedimento, chame torre 1 no 8, decimal 95. 2305, ligado 3204. Apatango Eco Delta Fox. Reporte 20 milhas fora. Portará. Quando possível, seu estimado de pouso. Aos 10 da próxima. Vente o Eco Delta Fox. 89, tá com 8 na bola, 3-4. No 8, decimal 95. 95. Ajuste no 020-1020. Tem uma voo e bom dia, azul 4089. Gente, alvo 1895. Espera. 0210, ajuste 4089. Autorizado, boa noite, 67, chame táxi. Ótimo. Salvador, tá 3216, nível 3704, beleza? 2016, Fortaleza, aprovado, nível 370, via Penzulu, 19, até Bangu. Após direto a Buco, após direto Fortaleza. Coladão no zero, curva de esquerda, subida Momo, transição Froti. Aciona 5516, controle Salvador, 120, decimal 8. 370, Pesolo 19, Bangua, Bucu, Fortaleza, 10, curva esquerda, Momo Froti, 5516, 208, vai chamar quando pronto, está no 03. Correto, tanto 3216. 17, visual. Cliente, parceria do 2230, reparte para o estacionamento. Agora, senhorita, da presente propõe. Só mais alguns instantes do passageiro 2230. Tran 3804, sala 54, direita, sala 121, decimal 9. 121-930-3804, obrigado. Passageiro 2230, plano visual cancelado aos 1555, dade pela direita autorizada, reparte final, decimal 7. Sim, Framas 2230, passageiro. Caso 1-0-2-0. Alfa da 3204. Bom, Vitão. Bom, Vitão, abraço. Aqui com o Bruninho Araújo. Bom voo sempre. Valeu, bom voo. Agora, 2-5. Vídeo de pessoas do Salvador. Autorizado a liberar a sequência do controle para a correção do seu voo e do seu pouso. É por Delta Fox. Delta, Copa Dente, cliente, bom ferro, esporte red, pode ser. Torre Salvador, muito boa tarde, o azul 4089, número 2.0, Salvador, Natal. Boa tarde, não tenho ponto de espera. Aquiluso morreu, autorizado a descida 4 mil pés, ajustado no 020. 12, após o tráfego, prossiga pátio Índia, ponto espera no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste no 020, bom voo e boa tarde, boa noite, 67. Salvador, boa tarde, o trânsito 3283, ponto espera no 0, estamos prontos. 3283, boa tarde, a linha decola, fixo no 0, vento no 30 graus, no 39. Além de cola da 10, tá 3283. Puxa na 62 e no 3, no portão 8, confirma que foi feito algum ADLA, plano já vencido. Passaredo 2230, solo 59, libere na Lima, solo 121-9. Na Lima 219, ligado, boa tarde, passaredo. É, autorizado o sinal do procedimento ILS X-Way, da pista 10, reposta no localizador. Autorizado 2000, ILS X-Way, reforma estabilizado. Lima, que lugolou. É aceito para 15-55. 555, será verificado junto ao plano de voo, só um minuto, 6213. Estou na sua escuta, obrigado. Boa tarde, 2230, prossiga, terremota 13, bate principal. Tem a proa de Mari para a chegada, Mari, reposta no véu de descida. A proa de Mari já está no véu de descida, 2771. 2771, desça nível de voo 050. Informação Boa Vista em Salvador 1020, confirme que tem da informação ATIS. Tem da informação ATIS Quebec, desce para 5000. E se possível, o senhor está autoriza a ProGitap? Tem a ProGemari aguardando a ProGitap, a 2771. ProGemari, desce para 2771. Controle de Salvador, muito boa tarde, está 3283, decolou. Tan 3283, contato radar na decolagem, sub, mantenha nível de voo 360 via saída árvore. 360 árvore, 3283. Azul 4089, livre decolagem, pista na 0, vento 1, 60 graus, 139. Isso já dá 1 0 4089. 3, portão 8. Já recebi da DLA confirmada, está autorizado. Portão 8, chame táxi. Autorizado, chama táxi, 6203. O 3 informa desvios, vai precisar voar na proa 260 para evitar grandes roubos. Desvios 260, TAM 3283. 83. O TAM 3283, se desejar, está autorizado a proa de Elefa. Afirmativo, TAM 3283. Assim que terminar, a gente voa Elefa. Muito obrigado, senhor. Gente, reporte para termos de desvios. Positivo. Azul 2771 não vai na proa de TAP. Proa de TAP, Azul 2771. Juliette, Juliette Delta, confirma sua velocidade indicada. 202, controle 1, 20.8, bom voo. 208, boa tarde. Controle de Salvador, muito... Boa tarde, é o Azul 4089. Azul 4089, contato radar, decolagem, sube e mantenha nível de voo 340, via saída da EL. Após 2000, autorizado, vana para o Odileira. 340, nada EL, após 2000, para o Odileira, confirma. Afirmativo, após 2000, autorizado, vana para o Odileira. Após 2000, Leda. No 867, autorizado decolagem de sono zero, vento 1 no 40 graus, 129. Livre decolagem, 8 metros. Azul 2771, vou na proa de dona. Proa de dona, azul 2771. Tango Zulu e Fon, possível tráfego na sua posição de 1 hora, 8 milhas, vamos sul. Conheça a altitude de tudo mesmo. Tango Juliette, Tango Zulu, controle. Escuta, Tango Zulu. Vamos entrar na sua posição de 1 hora, 8 milhas, vamos sul. Desconheça o tipo de altitude do mesmo. Papatango Lima, Kilo Zulu, estabilizando o localizador, senhorita. Papatango Lima, Kilo Zulu, completo final do procedimento SAMI Torre, na frequência 118.95. 2895, graças pela coordenação, boa tarde, senhorita. Lima, Kilo Zulu. Claro, Salvador, eu vou 18867, decola. Paulo Afonso, guarde só um minuto, por favor. Mantivo, sempre vai ser bem. Afirmativo, senhorita, inicialmente 43, Lima, Kilo Zulu. Lima, Kilo Zulu, pouso autorizado, pistona 0, vento 1, 40 graus, 129. Pouso autorizado no 0, Lima, Kilo Zulu. Azul 2771, no reautorizado, descida 2.000 pés, ajuste no 020, livre LF, excluída pista 10, reporte no localizador. Desceram para 2.000, com 1.020, autorizado ILF para cada um localizador, Azul 2771. 867, vou ir na proa de Elefa. Elefa, 1.867. Tram 3283, Samicentro Recife em 128.8, informe dos seus desvios. Ah, positivo, senhora. Muito obrigado. Tá 3283. Uno 255, ação de identificação, desça inicialmente nível de voo 080 via chegada Monfi. Informa um tráfego na sua posição de 12 horas a 15 milhas, mantendo 075. Corrija o nível, desça até o nível de voo 090. Ok, descendo até 90, segue o tráfego, voo no 255. Tango Juliette, Tango Zulu, controle. Escuta, Juliette, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu, serviço radar terminado, 3 novembro de setor oeste de Salvador. Chame agora, corrija, para serviço de informação de voo e alerta, frequência do centro do Recife, 128, decima 8. 288, graças a Deus. Senhor Roberto, claro, Lima, aqui, Zulu, né, se leva. Agora 130 graus, 162 de nós, informa chuva na, da metade para final da pista 028 de Marcelo Zulu. Excelente, graças, de Marcelo Zulu. Azul 4089, chame Centro Recife, a frequência 125, decima 1. Centro Recife, 251, boa tarde, senhor. Aerovia, até Peroti, após direto, cola da 10, curva esquerda, subida Momo, transição Peroti, aciona 5526, controle Salvador, 120, decima 8. Cuidado, Paulo Afonso, 170, Zulu 9, Proti após direto, decolada 10, curva esquerda, Momo, Proti, 526208. Correto, 2788, chame pronto no parte 3, pushback. Chama nada, 2788. Direto, 77, de 4 mil. Autorizada a descida 3 no PES, Papa Romeu, Juliette, Juliette, Delta. 3 no PES, Juliette, Delta. Zero, bom voo e boa tarde, 62 no 3. 48 Bravo, quantidade 18954, retornei 62, até obrigado, boa tarde. Zulu até o parte 3, está autorizado para seguir, via Kilo. E no parte 3, atento à posição de estacionamento. Juliette, Juliette Delta, desça 2 mil pés, livre LS que foi adaptado, já posto no localizador. 2 mil pés, já posto no localizador, Juliette Delta. Santos Cabravo, confirme, está mantendo 1.500 pés? 610, copiado. Estabilizando o localizador, azul 2771. Azul 2771, chame torre 1 no 8.95. 2785, azul 2771. Salvador, muito boa tarde, azul 2771, estabilizado localizador. Azul Zulu 2771, boa tarde. Pouso autorizado, pista na zero, vento 140 graus, 17 nós, chuva moderada sobre o campo, pista molhada. Ciente, o azul 2771. Enfim, 128, décima 8. 288, 18, 18, 18. O meu Oscar Bravo, confirme, prossegue para Salvador. Só se aproximando, pode estar da 1-0, tá pronto. Xander, 62, não sei de vantagem, mantém ponto de espera. Mantém. Gente, o meu Oscar Bravo informa que deverá passar, prosseguir a 510 entre Sintra e Duna, para não interferir nas aproximações. Uno 255, reautorizado disse da 4, meu pés, ajusta no 020. 4D20, Uno 25. Abraço, está bravo, reporte atingindo 500 pés. 790 agora, 140 graus, 129. Trato. Uno 255 efetuando desvios? Um pequeno desvio aqui do cúmulo já está retornando. Sim, sim. Salvador Azul 2788, para pushback e para frente. PM, Azul 2788, parte 3, está pronto, push? Afirmativo. Autorizado, Azul 2788, chame taxa. Camara, faz parte, 2788. Pushback, acionamento, está... 3216, tá no 03. Autorizado, tá 3216, chama rápido. Chama rápido. Tem algumas informações aqui na Proa de Pelô? Podemos voar direto na Proa de Duna? Proa 2585, afirmativo, vai na Proa de Duna, D está inicialmente para 2510, está no 0210. Ok, inicialmente 2510, na Proa de Duna, voa no 2510. Estou no decimal 9. Direito salão 219, azul 2771. Muito boa tarde, é o Guardião 01. Guardião 01, não prossiga. 01, gente, o Guardião 01, mantenha sobre regras de voo visual. Salvador, azul 2771, livrando a sua escuta. Azul 2771, táxi via Alfa, Kilo, que após o ATR da companhia prossiga para a posição 03 Lima, do Pátio 3. Da visão a cara da companhia, é Lima, Rubio Lima, Pátio 3, azul 2771. Como a aeronave chamou para cópia? O Pátio 3 é o Pátio 3, para a 42 abastecimento, seria o telefone para o abastecimento. Chiu? Isso, é a ligar. Nosso cadeado, informa que recebo 710. Carro Brasil Delta estabilizado. 7 Delta, complete, chame em torre 1 no 8, decimal 95. 1895, 7 Delta. Boa noite. Caneme 1-4-1, na sua identificação, desça 4.000 pés via chegada Bonfi, ajuste em Salvador 1-0-2-0. Bom voo. 208, obrigado. Juliette, Juliette, Delta, confirmando a intenção no 0-7. Boa noite, tá valendo uma boa, Xanemia 320, cruza 190 para 150. 1255, deixa 2.000 pés, livre LF, X-Ray, da pista 10, reposta no localizador, atento ao helicóptero, agora posição de 9 horas a 4 milhas, 700 pés, não interfira na sua aproximação. Então, que desce para 2.000, reportaremos estabilizado. Romeu Oscar Bravo, tráfego na sua posição agora de 3 horas, afastado em 4 milhas, um tipo não Boeing 638, descida 2.000 pés para final do procedimento. Bravo. Passando RMA 3.1.5, acione identificação, desça nível de voo 050 via chegada a MAN. R6320, acione identificação, desça nível de voo 060 via chegada Mari. 060 via chegada Mari, 6320. Salvador, muito boa tarde. 6203, você tem decolado, tá se escuta. Meu Juliette, 70, visual com 10. Barra, meu Juliette, Juliette, Delta, ponto autorizado, fica no 0, vento no 50 graus, 009. Ele pôs 1770. 360 via saída da EL. Via da EL, 360, acionou 5447. Corrigindo, vai na Brasileira, você não é 6213, está em contato radar, seu código 5447. 5447, está voando na Brasileira, subindo por 360, Sané 6213. Batango Juliette Bravo, Delta, descendente 4005, QNH 1020. Batango Juliette 4005, 1021. Prev Delta, Flying Heading Duna. Flying Heading Duna, controle, o Rona Sebastião, vamos manter 500 pés na linha do litoral, de Bonfim até. Gente, mantendo 500 pés, reporte para ingresso, corredor Axé, o Romeu vai ficar bravo. Bravo. Confirme sua regressa para Salvador? GLS 1-255. 1-255, torre 1-8, decimal 95. 1895, obrigado. Visual com a aeronave nacional. Rodrigo, no meio, a gente mantém ponto de espera. Mantendo. 7, Bravo Delta, descendente 2000 feet, clear the LS X-ray, runway 10, report established. Descendente 2000, Bravo, clear the best way to pass the zone localized. Chanel 6320, vai na proa de Duna, descida nível de voo 050. É do Duna. Como é que vai? 050. 050. Juliette Delta, solo 2-1, direita, solo 1, 2-1, decimal 1. Direita, solo 2-1, decimal 1, Juliette Delta. Solo Salvador, por favor, Juliette Delta, na Delta. Solo Delta, Salvador, voo no 255, ILS da 1-0 na final. Voo no 255, continua a aproximação rebaixada do Alvan Campo. Reporta, Leon. Juliette, Juliette Delta na escuta do solo. Juliette, Juliette Delta na escuta do... Da nossa volante. Agora, chamou 121 no fundo, não entendeu. Ciente, salvo 121 decimal 9, uma correção. Ok, 1219. Juliette, Juliette Delta, a Delta. Bom, meu Juliette, Juliette Delta, com o local de estacionamento? Aéreo está. Ok, prossiga via Alfa, Juliette, contorne o terminal de passageiros, chama novamente no Taxi Lima. Alfa, Juliette, chamada para casa com Juliette Delta. Salvador, boa tarde, 3144 com a Romeu, cruza 180 para 150. Na 3144, acione a identificação via chegada à mar e desça e mantenha nível de voo 070 altímetro 1020, reduza 2509. Vamos lá, senhorita, desce até o 070 na chegada à mar, o ajuste no 020, poderia confirmar o restante da informação? Altímetro no 020, reduza para 2509. A gente vai reduzir 259, 3144. Passagem 2230, autorizado. Vitória da Conquista, nível 180. Decolagem pistão 1-0, curva A. Direita, perfil de saída Arbó, após Elefa, prossiga conforme a rota do plano, acena 5542, 120, decimal 80, controle. 315, velocidade indicada. Reduz agora para 2509. Correto, chama pronto, passagem 2230. Paulo Salvador, muito boa tarde, voo 1255, Libra na Foxtra. Voo 1255, boa tarde, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2. Então, 141, está autorizado a manter a velocidade, reporte para redução. Salvador, o Sané 6203 voltando, pode confirmar a frequência de Recife? Afirmativo, 1251, alterna 133, decimal 95. 251, ninguém responde, vou tentar em 339. Obrigado, 6203. Sete Bravo Delta, Selection no localizer. Ah, Sete afirmativo. Sete Bravo Delta, Tower, 118, decimal 95. 118 decimal 95, thank you, have a good day. Nós não conseguimos cumprir o gradiente, apenas o interior. Ok, sempre vai formar o controle. Meu número 41. Então, 141 inicialmente mantendo o perfil de chegada, aguarde autorização para o ILS. Número 2 para aproximação. Salvador, boa tarde, 3216. 3216, boa tarde, contato radar, suba via Momo, para nível de voo 370. Via Momo, 370, tá. 3216. Oscar Bravo, repórter visual com Serra Whisky Delta Lima. Tânia 330, desse mantenha 2000 pés, autorizado, sinal ILS X-Ray da pista 10 e forma estabilizada. Para 2000, autorizado, ILS 6-0. Patrulha 3216, já pode voar à esquerda na porra de bomba? 3216, inicialmente mantém o exercício de saída e aguarde. Contra o perfil, setor 3216. Térmia 141, desse mantenha 3000 pés, altímetro no 020, está livre da restrição de altitude em Veloso. 3000, restrição de altitude em Veloso, 315, desse mantenha 4000 pés. 4000, bem-vindo. 3144, desse mantenha nível de voo 050. 0503144. 3320, velocidade indicada. Térmia 320, controle. 340. Térmia 320, velocidade indicada. 240, 620. 320. Térmia 141 indicada. 250. Redução para 2309, 6141. 6315, redução de velocidade para 2109. 2109. Na 3296, voe Cogbo. 3296, voe Cogbo. Tá, 3296, por onde Cogbo? Setor 370. Patrulha de ponte, boa tarde, eu vou 9356, liberando 90 até 150, tem a Quebec. Vou 9356, via chegada mar, e desse mantenha nível de voo 060. 060, seguindo via 9356. Controle 3144, desvia a esquerda para o 40, evitar as formações. Esquerda para o 040, sente, estão 3144, está autorizado de desvio. Reposto para o controle ao término. Reduz agora para 2909. Posso manter 220, senhorita? 2209. 2209, 3144. Você é o WhatsApp Bravo no controle? Delta, na escuta na torre? Romeu Açá Bravo, ao controle Salvador. Térmia 315, vetor radar para sequenciamento, curve à esquerda para o 070, limite radial de Salvador 340. Térmia 141, vetor radar para sequenciamento, mantenha presente proa, limite ao localizador. Mantenha presente proa, limite ao localizador. A 3144 tem condições de curvar à esquerda na proa 360? À esquerda, proa 360? Pode sim. Vetor radar para sequenciamento esquerda, proa 360, limite ao localizador. A proa 360 com limite no localizador, 3144. Térmia 141, redução de velocidade para 1709. 1709. Romeu, Romeu, a Sra. Brava, controle. Foi Sra. Brava, confirma intenções. Gente, frequência livre para auto-ordenação em curso. Térmia 320, estabilizou? Estabilizou. Corre 198, decimal 95. Já estava sem obrigado. Térmia 315, curso de direita para o 110, limite ao localizador. Térmia 141, para o localizador, curva à esquerda para o 130, desse mantenha 2000 pés em forma estabilizada. 130, 3144, desse mantenha 4000 pés. 4000 pés, 3144. 09, confirma a passada pista. Pista úmida a molhada a partir do segundo terço. Sim, 320. Controle, boa tarde, azul 2788. Na 3296, suba restrita a nível de voo 330. 330, 3296. 3635, redução de velocidade para 1709. Patrulha azul 2788. 2788, boa tarde. Contato radar, suba via Momo, sem restrição de altitude para nível de voo 1970. Via Momo, sem restrição de altitude para 1970, azul 2788. Para os 4 nós. Verbosa, né? 320. Preciso de saída. Beleza. 3144, redução de velocidade para 1909. Para o localizador, curva direita para o 040. Desce e mantenha 3.000 pés em forma estabilizada. 040, descendo para 3.000 com 190, tá? 3144. 3.315, desce e mantenha 2.000 pés. 3.141, estabilizou? Estabilizou, 6141. Faça duna, completa aproximação, chame torre 118, decimal 95. 195, 141, bacana. 19356, desse mantenha nível de voo 050. 0-7-0-9-3-5-6. 3216, chame Centro Recife, 12685, alterna 12545. 2788, vou direto ao Momo. Direto ao Momo, azul 2788. Possibilidade frote para evitar a formação? Azul 2788, são autorizados os vídeos necessários, aguarde coordenação com o Centro Recife para voar frotinho. Grato, 2788. Seguindo no quadro 4, completa a curva direita para o 065, desce e mantenha 2.000 pés em forma estabilizada. Para o 065, desce para 2.000 pés, vai reportar estabilizado 3144 da pé. M320, Solos 33, confirma se a pista permanece molhada? Úmida, algumas poucas portas só. Prato M320, libera a direita, chama o Solos 12 no décimo nota. 3 ou 4, obrigado. M320, livrou. Xana M320, táxi aprovado via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, 04, M320. Sim, sim, posso, né? Mas desça e mantenha 3.000 pés. Ajuste de altímetro no 019. Ok, comente 19, recebendo 3.000, recebendo para 010, boa 936. 2788, foi direto Paulo Afonso. Direto Paulo Afonso, 2788, grato. 9356, vetor radar para sequenciamento, curva esquerda para o 015, limite ao localizador. Esquerda 015, até o lado, 935. Ok. 6315, torre 118, decimal 95. 395, boa tarde. Poxa, na minha 3-1-5, boa tarde. Poxa, na minha 3-1-5, boa tarde. Aproximação, aguarde pista livre. Ajuste no 019, fomos chuva nas 41, Solos 36, libera a direita, chame o Solos 219. 219, 9356, redução de velocidade para 190 nós, aguardando o último vetor para interceptar o localizador. Tráfego que procede na aproximação 2 horas, com 10 milhas, em Airbus 320. Ok, redução. Boa tarde, Xanamê 141, tá aqui, tá aprovado via alta, chamei antes da Juliette. Alma, 4 Tá 3805, copia? 0 graus, 5 nós. Pista úmida a partir do segundo terço com algumas forças. Tá 3805, prossiga. Tá 3805. Autorizado Serra Bravo Golf Romeo, via Pepsilon 0, Piraí, segue conforme rota do plano, nível 340. Decolagem da Pepsilon 0, curva à direita, saída da El, Leda Motivan. Transponder 5536, controle Salvador 120, décima 8. Serra 340, Serra Bravo Golf Romeo, da Pepsilon 10, Piraí. Segue plano de voo, decolada 10, curva à direita da El, Leda Motivan. 5536 transpone 1208, controle, tá? 3805. Localizador visual até 3144. 3144 a 1 milha de Duna, completa aproximação e chame torre 198, decimal 95. Até daqui a pouco, 3144. Cat Bravo Del autorizado, ingresso Pátio 1, contorna Pátio 1, Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chame torre 198, decimal 95. Comia completa a curva direita na proa 075 em forma estabilizada. Direita 075, eu vou falar. Pro 2008, contato radar afastado de Salvador, 55 milhas sudoeste, voa ETAP, ETAP intercepta via, chegada Mari, utilizado descida até 4 mil pés, ajuste de altímetro no 099. O 2008, velocidade a critério. Somente tarde após estar segura. Solas 39, libera a direita, chame solo 219. É 315, Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, Salvador, boa 3144, na final da 10, baixou e travou. Tá 3144, autorizado por pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 7 nós, pista 1 a partir do segundo terço. Autorizado pouso, pista 10, da 3144, obrigado pela informação. 35 milha, onda 35 milha, 2 milhas para a Duna, completa aproximação e chame torre 1-1-8-3-1. 295, obrigado, até a volta. 1-9356 na LF da 10. 1-9356, continue a aproximação, informo chuva nas vizinhanças, ajuste no 019. 3805, solicita acionamento na posição posterior pushback. Então 3805, posição 62, autorizado acionamento, aguarde autorização para iniciar o pushback. Autorizado o acionamento, aguardando, voltará para a autorização do pushback. Da 3805. Posicionamento 315, Juliette, portão 07. No 44, salas 42, direita 121, décima 9. Liberado na eco 219. Solo Salvador, tela 3, 144, liberou. Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette. 356, autorizado pouso, pista 1 a 0, vento 1 a 50 graus, 9 nós, pista úmida a partir do segundo terço. Autorizado pouso, tá 10, gol 9, 3, 5, 6. Tá 3144, Juliette, portão 01. Juliette, portão 1, tá 3144. Autorizado, chame táxi, então 3805. Gol 9356, solo aos 46, libere direita, chame solo 121, décimo 9. 219, graças. gravado. Muito boa tarde, gol 9356. Livrou, tá? Não sei quanto. Morou 356, boa tarde, tá? Que tá aprovado via Alfa, mantém a posição antes da Juliette, aguardando para ingresso para a Tiona. Tá confirmando, Alfa, mantém antes da Juliette? Afirmo, mantém a posição antes da Juliette, portão previsto é o 09, para manter a posição aguardando para ingresso. Vem, tá mantendo antes da Juliette, via Alfa, gol 9356. In 1,000 feet, under visual conditions, report the hot service, visual with the fuel. Maintain heading parity and report the visual with the fuel. Estabilizado, gol 2008. 2008, torre 198, decimal 95. 295. 2788, chame Centro Recife, 1,2685, alterna 1,25, decimal 45. Salvador, gol 2008, muito boa tarde. Gol 2008, boa tarde, fomos chuva nas vizinhanças, autorizaram pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 9 nós. Grau de pouso, pistão no zero, gol 2008. Echo Delta Foxtrot, flies erected around about, maintaining 1,500 feet. Report when visual is the field. Around about. Okay, so now around about for this, Echo Delta Foxtrot.